Groovy, a sua conexão com tchau, tchau. Boa noite, queridos ouvintes sintonizados em 95,3 FM ou em rádio.ufscar.br. Começa mais um programa Ganja Groove, o seu programa de música jamaicana. Se você quiser conversar com a gente ao vivo durante todo o programa dessa segunda-feira, basta adicionar radioufscar@hotmail.com no seu MSN e bater um papo com a gente ao vivo. Pode pedir som, pode reclamar, pode dar sugestão, é nóis. Legal falar também que o programa de hoje está muito bom, já que a semana passada foi uma mixtape que eu mesmo preparei para vocês se deliciarem no feriadão, que foi muito bom para todos, feriadão de vários eventos. Aconteceu o Cultura Reggae no Teatro de Arena. Máximo respeito Dirt Samples, máximo respeito MC Pequeno, Garnet, Pim, Radiola Dub, máximo respeito também ao Julinho do Som, a galera do teatro, da prefeitura. Evento bonito, mesmo com chuva, a galera toda subiu no palco para se deliciar ao som do reggae. O programa de hoje tá especial porque a gente vai tá falando de várias datas que acontecerão agora no feriado do próximo final de semana, e tem coisa muito boa. Mas antes disso, vamos de som, vamos que vamos, porque não pode parar. 95,3, vai! Someone to fill your heart. Ganja Groove. Is the bomb. Wheat is in the name of Ganja Groove's mixtape. Sons and daughters of Jah, Rastafari. Here to the one who got the faith in El Selassie, I and I. Listen to me, I said I really got the feeling. I got the Rasta feeling. I really got the spirit. Upon the city. Ganja Groove, Ganja Groove, it's the bomb. If people ready, if people ready, Jah bless Joshua, keeper Joshua, I don't stop. Jah bless Joshua, pass pass to man, I don't stop. No capital shall escape in this time. Word was spoken by Joshua. Capital shall escape in this time. God was spoken by God's word. So run, capitalist, run and socialize with the sorrow. Cause Joshua says equality and justice must stand for us. Every monk shall be fed. That's what Joshua said. Know yourself, capitalist. Be wise and socialize. A free education for the young and the old. And better wages for the working man all over the land. All over the land. Know yourself, capitalist. Be wise and socialize. Know yourself, capitalist. Be wise and socialize. Jaja bless Joshua. He got Joshua and Osa. Jaja bless Joshua. Joshua's program and Osa. Joshua woke, Joshua woke, Joshua woke. The same clothes that your son can wear, my son can wear it too. The same food that your son can eat, my son can eat it too. It's the bomb, bomb, bomb. Queridos ouvintes, estamos de volta de um bloquinho para animar a noite de segunda-feira e preparar vocês para ouvir o que eu tenho a dizer a partir de agora. É isso aí, a gente vai falar do que acontecerá nesses próximos dias. Próximos e durante o feriado da semana que vem, ok? Bom, vou começar falando de quinta-feira no Bronze em Ribeirão Preto. Terá a Frontline Backing Band do interior paulista, Nervosa, banda de apoio, com Jimmy Love de São Paulo, junto com Prince Benjamin. e também Rascutia Sound System, deixando a festa animada demais, ok? Acontecerá dia 12 do 11 no Bronze, a partir das 23 horas. A entrada R$10. O Bronze fica na Avenida 9 de Julho, número 59, em Ribeirão Preto, ok? Já aproveito para deixar um salve pro Andrezão, pro todo o Alex, para todo o pessoal principal de Amalá de Ribeirão Preto, ok? A Desaduba Sound, quem tava tentando lembrar, lembrei, Big Up também, ok? Queria continuar a saga da promoção dos eventos, dizendo que dia 13 de novembro, sábado, a partir das 8 da noite, terá a comemoração de 8 anos do programa Jamaica Paulista. Programa de rádio lá de Araraquara, parceiraço do Gandia Groove, controlado inicialmente pela galera do Radiola, agora já tem um monte de gente envolvida, sempre somando. É isso aí, vai rolar a comemoração de 8 anos do Jamaica Paulista com Victor Rice, dos Estados Unidos, mas mora em São Paulo, fazendo um live de vários discos que ele ajudou, que ele mixou, que ele estava envolvido na produção ao vivo para quem comparecer. Terá Dubversão, Sistema de Som de São Paulo. Bom, não preciso nem falar nada, né? Todo mundo do interior paulista, eles já vieram duas ou três vezes pro interior. Todo mundo gostou muito. E acho que o bicho vai pegar. Acho não, porque quem toca também é Radiola Dub de Araraquara. E junto com eles de convidados, nada mais nada menos que Jimmy Love, Fred Gomes, Monkey Giant e Bio Noise. É, Radiola Dub com convidados, é isso aí. Jimmy Love, Fred Gomes, Monkey Giant e Bio Noise, junto com Dubversão e Victor Rice. Isso tudo acontecerá no Teatro Wallace, Rua São Bento, número 909, no centro de Araraquara. Entrada franca. Continuando a saga, no domingo, dia 14 do 11, domingão, no Teatro de Arena, em Ribeirão Preto, Rua Campos Salles, 704, centro, acontecerá um evento promovido pela PES Tattoo, e contará com Victor Rice, Dubversão, Jimmy Love, Gandia Groove, Radiola Dub, Leezer MC e B Negão. É isso aí, galera. Tudo isso pra vocês. É, num domingão, com certeza muito animado. Lembrando que quem quiser ir inteiro é R$20, meia, R$10 mais 2 litros de leite, e antecipado também R$10 mais 2 litros de leite. Portanto, não perca tempo e adquira seu ingresso. É isso aí, domingão, Ribeirão Preto. Para comemorar tudo isso aí, fiz um bloquinho aqui com sons dos, diria, irmãos do Gandia Groove, na luta desde sempre. Final de semana tive mais uma vez o prazer de encontrar com o Pedrinho, sempre uma honra, batemos um papo, trocamos algumas figurinhas. Vou apresentar as figurinhas com as quais ele me presenteou, ok? Vamos de som, 95,3, escute diferente. Another reality I can see. to bring your little one. Love is revolution. Don't go to illusion. Don't make your mind a confusion. Walk in the streets of a Babylon. Think of the king of the falling down. That's looking like a big fireman. Press the bow, get the big man run. You can run, but you can hide. They go get a nice day on my TI. You can run, but you can hide. They go get a nice day on my TI. Day by day, I need the light in my way to my salvation. Thank you, Rastafari, for their appreciation. I am not get to drink, cause they know on the station. Rastaman is staying in a positive vibration. Day by day, I need the light in my way to my salvation. Thank you, Rastafari, for their appreciation. I am not get to drink, cause they know what the station. Rastaman is staying in a positive vibration. Not a solution, not a solution. To this revolution, to this revolution. Make your mind a confusion. Deliver it. Not a solution, not a solution. Love is revolution, this revolution. Make your mind a confusion. Ganja Groove, Ganja Groove, it's the groove. Bomb, bomb, bomb. É isso aí, queridos ouvintes, estamos de volta. Oh my God, life is just wasting away. Singing what I gathering, gathering. Depois de um bloquinho sensacional que eu recebi do Pedrinho, todas as produções do Rádio Aladub, big up mesmo de coração aí, Sister Kenna. Tem um outro projeto paralelo de folk rock muito bom também, em breve vocês escutarão aqui na Rádio Fiscar, podem ter certeza. Ok? Bom, é, big up também, Salão, Renê, Alan, Pedrinho, é nóis, velho. Lembrando que dia 12, quinta, sexta-feira, dia 12 de novembro, sexta-feira, Frontline Reading Band com Jimmy Love, Prince Benjamin e Rascutia Sound System de São Paulo, a partir das 11 horas da noite, a R$10 no Bronze, Avenida 9 de Julho, número 59, em Ribeirão Preto. Dia 13 de novembro, sábado, a partir das 8 horas, no Teatro de Arena. Aliás, desculpa. Rewind! Dia 13 de novembro, sábado, às 8 da noite, terá o aniversário do Jamaica Paulista, programa de 8 anos em Araraquara, exclusivamente dedicado ao reggae, com Victor Rice dos Estados Unidos, da versão de São Paulo, Rádio Aladub, acompanhado por Jimmy Love, Fred Gomes, Monkey Giant e Bill Noise, no Teatro Wallace, Rua São Bento, 909, Centro, Entrada Franca, em Araraquara, sábado! Radiola Dub, Ganja Groove, Jimmy Love, Dub Versão, Victor Rice e Benegão, no Teatro de Arena, em Ribeirão Preto, localizado na Rua Campos Salles, 704, no centro. Evento promovido pela Pass Tattoo Studio, em Ribeirão Preto, inteira. R$20, meia, R$10 mais 2 litros de leite antecipado, R$10 mais 2 litros de leite, portanto não perca tempo e procure o seu ingresso. Mandar um salve para todos que conversaram com a gente durante o programa dessa segunda-feira pelo MSN. Big up Ivão, big up Muama Sounds, big up Sound Sisters de São Carlos, é isso aí, Mama P e Tuti, é isso aí. Mandar um salve para todos que estão nas ondas do rádio em São Carlos em 95,3 FM, curtindo também essa segunda-feira de Reggae Vibes. E já que a gente tocou vários sons do Rádio Aladub, vou continuar na vibe de produções nacionais. A gente vai ouvir, para começar o último bloco do programa, a produção do Quilombo Hi-Fi, Dub para a África, Brass Version, que é... Bom, vocês vão ouvir. Muito obrigado a todos que tiveram paciência de nos aguentar mais uma segunda-feira. É isso aí. Há 4, 5 anos já no ar. É isso aí. Vamos que vamos nos despedindo de mais um programa. Espero que gostem desse último bloco. Boa semana. Vamos que vamos. Ganja Groove, Ganja Groove, it's the bomb. Yeah, man, you listening to Ganja Groove Mixtape. Yo, listen up, this is your boy B.I.N.G. You're listening to Ganja Groove Mixtape. Ah. 93,3 São Carlos, UFSCar Radio. Sim, já não mandando um salve, Quilombo Hi-Fi, aquele abraço pro Grande Agrube. E bota um som nosso na programação aí, moro? Thank you.